toca tua pele e te levar a um jantar. Por favor, não vá, me espere. Não vá, tenho muito a lhe falar. Só por você.